Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Como é habitual, à quarta-feira trazemos-lhe sempre uma banda. E hoje vamos falar de um grupo que quase que dispensa apresentações. Mas, como tem de ser, cá vamos a isto. Chama-se April Wine. Vinho de Abril, digamos assim. Isso é um grupo canadiano mais inclinado para o rock. Um pop rock mais, digamos assim. Pelo menos de algumas das músicas. Eles surgiram em 1969. Dizem eles que o motivo para o nome, April Wine, foi apenas a escolha de duas palavras que freneticamente soassem bem. Vinho de Abril não tem propriamente um significado, mas soa bem, e por acaso é engraçado porque em português também. Vinho de Abril. Surgiram em 1969 e ainda hoje estão em ativo, ou seja, contam já com 31 anos de carreira. Ou melhor, com 41 anos de carreira. Cessaram as suas atividades por 5 anos, pararam entre 1987 a 1992, mas voltaram e disseram que agora era para sempre. E 18 anos depois, cá estão. Vamos, nesta emissão, ouvir alguns dos temas. Vamos ouvir três primeiro, da banda de Jim, David e Rishi Edman. Não só, mas destes três irmãos, destes três parentes, que são estrangeiros, fazem os três parte da banda desde o princípio, desde a sua formação, no ano de 1969. Era uma altura em que o rock estava a emergir, com a expansão dos Beatles, por exemplo. Numa outra vertente surgiram então os April Wine, no Canadá. Vamos então ficar com três músicas. Paradise é a primeira, do álbum Back to the Mansion. Vamos ouvir depois ainda a música que mais os celebrizou, Your Love Tonight, e ainda uma música chamada Forever Now, que dá precisamente título ao álbum que foi lançado no ano de 1992. Vamos ouvir estas três músicas e eu depois regresso para mais um bocadinho de conversa, algumas informações, quiçá, mas sobretudo mais música. Vamos à música, até já! Paradise is what you are to me, and in my heart I know this love is meant to be. It's like a dream just to be with you. It's not a sacrifice, 'cause no one else would do. And I say, twice, and isn't it glad? And in this crazy world, it's in you that I believe. Cause you're the one, as anyone can see. This is true love, and love is all we need. I say, I don't wanna lose. Vamos andar para trás no tempo para ouvir músicas dos primeiros trabalhos dos April Wine. Vamos até ao ano de 1978, apenas 9 anos depois da formação, para ouvirmos, a música The Rock and Roll is a Vicious Game. Um tema, como disse, 1968. Mas depois recuar um bocadinho mais para ouvir Just Like That, do álbum Electric Jewels. Estas são as duas músicas que vai poder ouvir já de seguida no Musicália e que também vão entre as minhas despedidas, porque o tempo passa depressa e estamos a caminhar para completarmos a meia hora de programa desta quarta-feira. Mas antes, ainda há tempo então para mais duas musiquinhas, pelo menos, aliás, para mais três, porque uma será então a despedida. Já lá irei, trago-lhe uma surpresa. Mas antes, vamos então para estes dois temas. The Rock and Roll is a Vicious Game, do álbum First Glance, de 1978. E então, do álbum Electric Jewel, escolhemos o tema Just Like That. Até já! He rocked his way through yesterday. Lord, he thought he had a chance. He played guitar and wrote some tunes of love and romance. He did his share of traveling like a dog without a home. A fugitive who would rather give a star than never shone. Isn't it a pity? Isn't it a shame? No one ever won before. Rock and roll is a vicious game. Ooh, yeah. He said he wouldn't get led around or caught up in the games or end up in a gallery of faces with no name. And rock and roll was in his soul. Was a friend. He recorded a song that made us sing along, and he was on the road again. Isn't it a pity? Isn't it a shame? No one ever won before. Rock and roll is a vicious game. His heart to us, he gave us what he could. We sympathized and harmonized, he made us all feel good. But it's funny how those things can change and time can pass us by. Songs that moved us so easily no longer make us cry. Now isn't it a pity? Isn't it a shame? No one ever won the boy. Rock and roll is a vicious game. Yeah! Vamos então finalizar esta emissão do Musical, emissão para esta quarta-feira, 23 de junho de 2010. Vamos ficar com a música dos April Wine, lançada em 2006. Este é o último registro discográfico que temos desta banda de rock canadiana. Vamos ficar com Sell Someone Doesn't Tear, uma música então, como disse, é a faixa número 1 deste trabalho de 2006, e que foi, creio mesmo, o último trabalho lançado até agora pelos April Wine. Na próxima semana teremos mais uma banda, mas antes, amanhã, teremos música daquela que de artistas que você já conhece, mas música que não conhecia. E amanhã vai ser uma emissão muito especial. Fique para ouvir. Eu volto amanhã, à mesma hora, 8:30 da noite, para mais 30 minutos de Musical. E até lá, tenha a continuação de uma ótima semana e já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais uma noite entre todos. Fique bem e até amanhã.